Este é o Segurança Legal, episódio 106, gravado em 22 de julho de 2016, Robotopia. Neste episódio, fazemos uma análise dos limites morais envolvendo a autonomia de robôs e dispositivos da internet das coisas. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo presencialmente está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Olá, Guilherme, tudo bom? Na verdade, quem está comigo presencialmente é você. É, mas a ordem dos fatores não altera. Não importa sempre o lugar que se encontra. Lugar. It's my place, not yours. Ok, legal. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. No nosso site, você encontrará um link para todas essas referências. Para ir direto ao resumo de notícias, vá para 9 minutos e 25 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 20 minutos e 45 segundos. Vinícius, a primeira mensagem vem do nosso amigo e ouvinte Jason Pandini, que deixou um comentário lá no episódio 105, Regulamentação das Profissões de TI. Pois é, Guilherme, o Jason Pandini, ou Jason, mas provavelmente é Jason Pandini, ele nos fala o seguinte: olá, Guilherme, olá, Vinícius, recentemente concluí um curso online e recebi um certificado em PDF, apenas com uma assinatura digitalizada, fotocópia de uma rubrica validando o documento. Logo pensei em qual seria a validade deste documento, já que ele não tem uma assinatura digital utilizando criptografia, nem eletrônica, utilizando algo como um hash para validação online. Um documento deste tipo, assinado apenas com uma assinatura digitalizada, tem alguma validade? Tem, entre as partes, se vocês dois concordarem que isso era válido, né, para o fim que se destinava, ele tem uma validade. A questão é que ele não vai ter a mesma presunção de veracidade que ele teria, né, por não ser assinado digitalmente, com um certificado digital, uhum, como diz lá a medida provisória 2202. Ele não vai ter essa presunção de veracidade como teria se ele fosse assinado fisicamente. Uhum. Então, ele tem uma validade. Tanto a escola quanto você estão reconhecendo isso. Agora, claro, pode alguém, em algum momento, dizer: olha, isso aqui não tem como confirmar a veracidade dele, porque ele é só uma cópia, é um PDF. Né? Um documento eletrônico. Poderia ter sido alterado. Né? Então, já que ele não tem essa assinatura digital por meio de um certificado digital, alguém poderia alegar isso, inclusive num processo. Agora, se ele tivesse, ninguém poderia fazer essa alegação, porque ele tem essa presunção de veracidade. É bom lembrar que o Coursera, por exemplo, que tem vários cursos online de várias universidades renomadas, né, mundialmente, faz a mesma coisa. Eles dão, uhum, inclusive, você pode pagar, você tem a opção de pagar o curso, uhum, para justamente receber um certificado ao final. Sim. Né, um diploma ao final. E, a priori, você poderia colocar isso no seu currículo. Claro. Né? Não teria maiores problemas. E é bom lembrar também que na nossa CNH, por exemplo, né, a assinatura da pessoa responsável é digitalizada. É, é. Não, mas ali tem o documento que tem uma série de... Tem um documento, sim, físico. Sim. Né? Ele não é digital, né? Uhum. É um documento físico e ele tem uma série de dispositivos de segurança física, de autenticação física. Claro. Né? Para se conseguir validar o documento, muito embora existam falsificações. A própria medida provisória 2202, ela prevê inclusive a utilização de outras autoridades certificadoras que não sejam as oficiais, que não sejam as vinculadas à ICP Brasil. Ou seja, uhum, se duas empresas decidem elas mesmas criarem uma C só delas, vai ter essa presunção de veracidade, se elas assim entenderem, né, por meio de um contrato, de que isso seria suficiente. Aliás, já gravamos sobre isso, né? Já. Foram nos primeiros episódios. Sim, sim. Certificação digital. Dois episódios, né? Sobre isso. Dá uma olhada lá no... Bem no comecinho. Isso, na lista de episódios que você vai encontrar mais informações sobre isso. Acho que foi o segundo ou terceiro, por aí que a gente pode gravou. Ser. Bom, Ele termina dizendo: nos últimos 2 meses, fiz um verdadeiro intensivo em segurança legal, ouvindo os episódios antigos do podcast diariamente, com direito até algumas maratonas. Olha só, que legal. Que legal. A gente fica bastante lisonjeado. Fica. Né? Mas a gente aconselha que você dê uma folguinha pra não se enjoar demais das nossas vozes aqui. Ah, eu fico muito feliz, Jason, por isso, assim, porque eu tomo por mim. Quando eu faço maratona pra ouvir um podcast ou quando pra ver uma série... É porque tá curtindo, né? É porque é algo que realmente me agrada, então... Que nem assistir Breaking Bad, assim. Não tô dizendo que a gente é bom que nem o Breaking Bad. Não. Sim, quando eu assisti o Breaking Bad, eu gostei tanto do... Se bem que tem gente que acha que não tem nada a ver aquilo lá, mas eu gostei da história e assisti até o... Né, eu assisti vários também em Breaking Bad em maratona. É, muito, muito legal. Um grande abraço, Jason. É, o próximo ouvinte, também nosso amigo e ouvinte, meu aluno, inclusive foi meu aluno, Diego Costa, que deixou um comentário no episódio 104, Buffer Overflow. O que disse o Diego? O Diego diz o seguinte: olá, amigos de Segurança Legal e ouvintes do podcast. Venho por meio dos comentários compartilhar com vocês uma matéria veiculada recentemente em um site de tecnologia. Em um primeiro momento, achei que talvez não tivessem uma fonte séria, mas que seria mais uma daquelas matérias tendenciosas e alarmantes. Porém, me enganei. Existe um documentário em exibição nos Estados Unidos sobre este tema. Documentário chamado de Cyberwar, da Viceland. Uma espécie de produtora e TV online independente. Um projeto bem interessante. Bom, sem mais, fica o link do vídeo, que nós vamos colocar no show notes. Claro, claro. Onde o George Hotz, né, ou como conhecido Joe Hot, mostra um ataque de buffer overflow em sua residência de maneira simples. Fica então a dica do documentário e do poder do ataque nos dias atuais. E aí tá aí o link, nos manda abraços. Abraços, Diego. E o link estará nos show notes deste episódio. Certo. Obrigado, Diego. A próxima mensagem vem do Thomas Waldo, ou Valdo, que deixou um comentário sobre nas próprias sugestões mesmo. Isso. O que ele disse? Ele diz assim: olá, nunca comentei, mas ouço desde o primeiro episódio. Olha, opa! Que legal. Nosso legal. Ouvinte antigo do podcast. Gostaria de colaborar com o podcast mensalmente, como faço com os outros. É um valor baixo que faço, mas é uma forma de ajudar. Se tiverem uma conta do PayPal ou similar, me avisem. Abraços. Abraço, parabéns pelo trabalho. Thomas, a gente tem pensado nessa possibilidade, até porque o podcast, nós começamos, a gente estava até se dando conta disso agora, enquanto líamos a tua mensagem, a gente se deu conta que fazem 4 anos né, que nós gravamos o Segurança Legal. E aos poucos a gente tem tornado o podcast cada vez mais... independente no sentido de... Assim, antes ele era uma atividade extra nossa, sim, né? Sim. E em que a gente dedicava um pouquinho de tempo para ele e aos poucos a gente começou a dedicar mais e mais tempo para ele. E a gente tem pensado na possibilidade assim, de como faz com que o podcast se torne efetivamente uma empresa, no sentido de uma atividade, sim. Né, por si só, e não uma atividade acessória. E realmente passou pela nossa cabeça, a gente tem o tal do patronage, né? Que os americanos fazem bastante, os podcasts estrangeiros fazem bastante, ou algum tipo de publicidade e tal. Mas a gente não definiu ainda formato, a gente está discutindo isso, como é que seria feito, até para manter essa independência que a gente tem, né, aqui no podcast. De opinião, né? De opinião e poder falar, né, o que a gente bem entende. E, então a gente não sabe exatamente como isso vai acontecer. Mas acontecendo, nós vamos anunciar para os nossos ouvintes e tal, né? E a gente, de qualquer maneira, fica extremamente agradecido pela essa tua vontade de apoiar o podcast. E eu te diria que, neste momento, o apoio que tu pode nos dar e que será muitíssimo bem-vindo é na divulgação do Segurança Legal. Certo. Thomas, muito obrigado. Continue conosco. Bem, Vinícius, então vamos agora ao resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Solini com as notícias da quinzena. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Estamos de volta com o resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. O nosso objetivo é deixá-lo bem informado, conhecendo as notícias mais interessantes e mais comentadas nessa quinzena. E nesta edição, problemas de segurança com o Pokémon GO. Messenger do Facebook adotando criptografia ponta a ponta. Um novo bloqueio do WhatsApp. Detalhes cibernéticos da tentativa de golpe na Turquia. Surge um novo ransomware mentiroso, entre outras notícias. E vamos a elas. Custo do cybercrime ultrapassa crimes tradicionais no Reino Unido. Em um relatório publicado nestes dias, a NCA, que é a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido, detalhou que o custo com os cybercrimes dentro do Reino Unido já ultrapassou os crimes tradicionais, de acordo com a agência governamental. Eles afirmaram num relatório que 47% dos crimes registrados no Reino Unido atualmente são crimes tradicionais, sendo que 53% deles estão relacionados ao mundo cibernético, sendo 36% fraudes eletrônicas e 17% o mau uso de computadores. Isso, sem dúvida, é um sinal dos tempos, mas já era esperado já há algum tempo, porque nós sabemos que em algumas modalidades de fraude é muito menos perigoso para o bandido ou para o criminoso efetuar o ataque online, porque ele tem algum nível de se tornar anônimo e assim não ser preso. Eu vou deixar o link com os detalhes desse relatório lá no show notes. Problemas de segurança com o Pokémon Go. Nossos ouvintes provavelmente viram na imprensa a avalanche de notícias relacionadas a este novo jogo da Nintendo e, claro, para algo que é muito comentado ou muito esperado pelos usuários, também seguem ataques cibernéticos. O primeiro problema de segurança relacionado a este novo jogo foi um problema de privacidade. O aplicativo solicitava a sua conta do Google e o aplicativo tinha acesso total aos dados presentes na sua conta do Google. Isso foi bastante criticado por profissionais de segurança, o que forçou a empresa desenvolvedora do jogo a mudar. Eles removeram essa função do jogo e hoje já não é mais necessário você informar ou entregar todos os dados da sua conta do Google para instalar o jogo e usá-lo no seu celular. O outro problema, advindo da popularidade aí do Pokémon Go, foram os apps maliciosos. E claro, não poderia deixar de aparecer apps falsos e maliciosos lá na Google Play. Portanto, você que é usuário de Android, tome muito cuidado, espere o anúncio oficial do jogo até você buscá-lo para poder baixá-lo e instalá-lo no seu celular. Facebook Messenger irá adotar criptografia ponta a ponta. Seguindo aí o WhatsApp e outros programas mensageiros populares, o Facebook anunciou essa semana que eles devem estar adotando criptografia ponta a ponta também no Facebook Messenger, que tem cerca de 900 milhões de usuários no mundo, quase 1 bilhão, e eles anunciaram então que dentro de alguns meses eles também irão adotar essa criptografia ponta a ponta, como foi recentemente adotado no WhatsApp. E por falar em WhatsApp, a Justiça do Rio de Janeiro mandou bloquear novamente o aplicativo aqui no Brasil. Uma juíza de Duque de Caxias mandou bloquear o aplicativo depois que o WhatsApp se recusou a repassar detalhes, mensagens de um usuário que está sendo investigado por crime. O serviço ficou fora do ar por cerca de 4 horas e logo após isso o STF, num pronunciamento aí de um ministro, suspendeu essa decisão judicial com o argumento de que o bloqueio viola a liberdade de expressão e o acesso à comunicação. Esse foi o quarto bloqueio do WhatsApp desde 2015 e o roteiro é sempre parecido. Um juiz pede acesso às mensagens de um suspeito de crime, o WhatsApp nega, diz que não tem a mensagem e 100 milhões de usuários ficam sem o serviço e depois disso a decisão é revista. Onde será que vai parar esta novela? Novo ransomware não devolve arquivos após o pagamento. A companhia de segurança Sophos publicou num blog recente detalhes de um novo ransomware que não irá decifrar os arquivos caso o usuário faça o pagamento. Vejam vocês, trata-se de um ransomware mentiroso. Isso que dá negociar com criminosos. O ransomware pede um pagamento de 0.2 bitcoins, o que corresponde mais ou menos a $600. E mesmo após o usuário efetuar o pagamento e comunicar os desenvolvedores do ransomware, os arquivos não são devolvidos. E cada vez que o usuário tentasse informar os desenvolvedores do ransomware que o pagamento havia sido feito, um arquivo seria deletado do computador do usuário. Então, vejam vocês, mais uma notícia relacionada a ransomware, que é um tipo de praga que não para de crescer nos nossos dias. Os detalhes desse novo vírus eu vou deixar o link lá no show notes. Fórum do Ubuntu Linux sofre invasão e vazamento de dados. Mais um incidente de vazamento de dados. O fórum do sistema operacional Ubuntu Linux, que é uma distribuição Linux bastante popular, ele sofreu um ataque cibernético e os atacantes tiveram acesso às informações dos usuários registradas nesse fórum. Além dos e-mails e dos nomes dos usuários, também foram vazados a lista de IPs associados a esses usuários. De acordo com a Canonical, que é a empresa que mantém o fórum e também a distribuição Ubuntu, os invasores não obtiveram as senhas, porque eles possuem um sistema diferente de senha, que isso não foi capturado pelos atacantes. Novamente, eu vou deixar a dica aos nossos ouvintes. Se você não quiser ser vítima desse tipo de problema, use uma senha única para cada serviço online que você tem. Se você tiver problemas em criar senhas únicas, você pode usar um bom gerenciador de senhas. E também cadastre-se no Have I Been Pwned, que é um site bem bacana, que informa você caso você tenha sido vítima de um... caso seus dados tenham sido vazados em ataques como esse, que estão se tornando cada vez mais comuns. Ataques usam propagandas e são disseminados em redes sociais. Um ouvinte nosso, o Lindolfo Rodrigues, pediu para que nós comentássemos alguns ataques que estão ocorrendo na internet brasileira que são bastante interessantes. Cybercriminosos têm comprado propagandas em redes sociais, especialmente no Facebook, no Twitter e também no Google Ads, e têm usado essas propagandas para disseminar sites que estão distribuindo malware, sites de phishing e também falsos instaladores de programas. Ao fazer uma busca no Google por baixar o WinRAR, o programa compactador bastante famoso, os primeiros resultados durante vários dias foram sites falsos que estavam distribuindo versões trojanizadas do WinRAR, que junto ao instalador verdadeiro do WinRAR, era também distribuído um backdoor que tinha o papel de infectar a máquina dos usuários que baixassem isso. E nós vimos um ataque semelhante também no Twitter. Usuários mal intencionados criaram contas e compraram propagandas usando o nome de bancos, nome de programas, e o mesmo fizeram no Facebook. Portanto, você, ao ver propagandas desse tipo em redes sociais, tenha bastante cuidado, porque pode ser que elas sejam falsas. E para terminar, eu quero comentar uma análise bastante interessante feita pelo profissional de segurança que no Twitter é conhecido como The Krug. Nós vimos recentemente nas notícias, no noticiário, uma tentativa de golpe militar que ocorreu na Turquia. Porém, o que muitos órgãos da imprensa, muitos sites de notícias não noticiaram foi o lado cibernético presente neste golpe. As soluções ou as inovações tecnológicas influenciaram grandemente esse processo ou essa tentativa de golpe militar que ocorreu na Turquia. Então, nessa análise publicada pelo The Krug, ele mostra como programas de mensagem instantânea, redes sociais e outros recursos tecnológicos que hoje estão amplamente disponíveis para a população influenciaram todo o processo, onde, por exemplo, o presidente, o atual presidente da Turquia, ele conseguiu se comunicar com a população usando, por exemplo, uma videochamada através do FaceTime, chamando estações de TV que exibiram o seu vídeo, a gravação desse vídeo que ele fez, enquanto o presidente estava voando, estava num avião, logicamente equipado com conexão à internet, para fazer esse tipo de ligação. E como todos esses recursos atuais influenciaram nesse processo ocorrido esses dias atrás dentro da Turquia. É uma análise bastante interessante e que demonstra que qualquer revolução, seja militar, seja popular, hoje sofre interferências desses novos recursos tecnológicos. Os ouvintes que queiram ler, vale a pena, o artigo é bem bacana, eu vou deixar os links lá no show notes. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos agora com o Guilherme e com o Vinícius. Vocês devem saber que filme que estamos... De qual filme é essa música, né? O 2001, filme que... Uma Odisseia no Espaço, que Stanley é... Stanley Kubrick. De fato, uma odisseia, de fato, uma viagem em vários sentidos, inclusive no seu sentido literal. E um dos pontos e um dos motivos da gente trazer esse filme aqui é o fato de ele tratar... E um dos personagens do filme, inclusive, é um computador. O HAL, um computador autônomo que toma decisões, que comanda a nave... E em um determinado momento desse filme, e quem não viu, assista, veja, é um filme obrigatório para quem Sim. gosta de tecnologia. E nós, a gente nem vai se preocupar com spoiler, porque quem não assistiu até agora... É um filme, exato. Vá procurar para assistir. Sim, mas de qualquer forma, Vinícius, o fato é que o HAL, ele é um personagem do filme e ele passa a se comportar de uma forma, naquele momento, imprevisível. Né? Ele começa a falhar, lembro, eles estão jogando xadrez, ele começa a cometer alguns erros... E o fato é que ele começa a falhar, mata, né? E depois eles começam a ter um problema lá dentro. Ele mata alguns dos astronautas. E eles decidem que eles precisam desligar o HAL, já que ele é autônomo e começa a tomar decisões. E esse é um dos grandes dilemas notados por um gênio, que é o Stanley Kubrick, que é a questão de como as decisões vão ser tomadas por computadores autônomos, por carros autônomos ou pela inteligência artificial. Qual é o elemento que regula esse tipo de problema, né? Essa é um pouco a questão que a gente quer tratar de forma superficial, até porque o tema é muito complexo, né? Nesse episódio. E tem uma coisa bem interessante, Guilherme. A sequência... Existe um segundo filme do Stanley Kubrick que é a sequência do 2001, que é o 2010, o ano em que faremos contato. Sim. Né? E nesse, eles vão até a nave, eu não lembro agora, acho que... Não, esse é Discovery. Ah, eu não lembro, Vinícius. Eu não lembro mais o nome da nave espacial. Mas eles vão até lá, ou seja, para ver o que aconteceu, né? E o engenheiro responsável pelo HAL, né? Inclusive tem um outro computador idêntico ao HAL, que é a Sal, né? Na sala dele. Mas é uma ele, moça, daí é uma voz de mulher. É uma voz de mulher, feminina. Eles vão até a nave e aí esse engenheiro diz assim, não, o que aconteceu com o HAL foi culpa de vocês. Né? Assim, como assim culpa nossa, né? Não, culpa de vocês, porque o HAL, ele foi programado, ele é inteligência artificial, foi programado, a inteligência artificial dele... foi programado para trabalhar com acuracidade, com precisão, com verdade. E, no entanto, o pessoal na Casa Branca decidiu injetar ordens nele, ou seja, ele sabia da missão toda da nave, coisa que os tripulantes humanos não sabiam. Certo. E ele foi ordenado a manter sob sigilo a missão. Ou seja, ele não deveria comunicar a missão, os verdadeiros objetivos da missão, aos tripulantes humanos. Né? E aí ele começa a tentar fazer uma coisa para a qual ele não foi programado, que é dissimular. E aí, segundo o engenheiro, foi isso que causou o problema no Hall. Ou seja, ele começou a tentar dissimular, ele começou a entrar em conflito entre essas diretivas dele, né? Uhum. De precisão, de acuracidade, de verdade, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, ter que lidar com a dissimulação, né? Tentar lidar com uma coisa que é humana. Uhum. Aí ele não conseguiu. Ele tentou tratar tentou fazer algo humano, ele começou a se perder todo. Sim. E aí é muito interessante assistir o 2010, porque fica a impressão no 2001 que o computador deu pau simplesmente. Sim. Na verdade, o grande problema foi que ele foi programado por pessoas que não estavam embarcadas na nave. É. Né? E sem o conhecimento de quem estava embarcado na nave. E é um problema que toca no risco, né? Qual o risco que os seres humanos passam a sofrer ou passam a ter que se submeter com máquinas autônomas? Claro, se por um lado nós temos novos benefícios e muitos benefícios, uhum, e riscos que são retirados do cenário, a IASO vai comentar um pouco, já falamos aqui da IASO que vai fazer alguns comentários pra gente, novos riscos se impõem. Uhum. E aí a gente precisa, e eu acho até que a gente tem que fazer um pouco uma meia-culpa, né, nossa mesmo aqui, sobre qual atitude que nós temos diante da tecnologia. Uhum. É, há um autor, professor Tomás Domingo Moratala, que fala sobre as três possíveis atitudes diante da tecnologia. Uma atitude, a primeira, tecnófila, que envolveria você achar que a tecnologia vai resolver todos os problemas, todos, uhum, os problemas que nós temos vai ser resolvido pela tecnologia. Que é, inclusive, a mensagem, né, transmitida por esses grandes, entre aspas, gurus mercadológicos, sim, da TI. Sim, né? Sim. Não, que agora sim, tudo vai ser, não sei, que interessa as coisas em tudo que é canto, que vai ser maravilhoso, fantástico e tal. Ou seja, que é como se a tecnologia resolvesse tudo, não tivesse problema nenhum, né? Uhum. É, e a outra já, a tecnófaba, ou seja, a fobia da tecnologia, a tecnologia vai acabar com o ser humano, vai matar, uhum, o ser humano. Muita gente respeitada, inclusive, propõe esse dilema, gente, né? Que a evolução de uma inteligência artificial verdadeiramente consciente e autônoma levaria à aniquilação da raça humana, né? Talvez seja um exagero. Talvez não. É um exagero. Que é um exagero. É um exagero. Né? E uma última, tecno-responsável. Ah, essa é rara. Que é você ponderar entre uma coisa e outra. Eu não sei, Vinícius, se às vezes a gente não age com um pouco como tecnófobos, né? Ou seja, nós colocamos ou verificamos sempre os riscos envolvidos à tecnologia. Tá, mas é o seguinte, né? Esse é um podcast sobre segurança da informação e direito à tecnologia, certo? Uhum. Então, naturalmente, a gente lida com os riscos da tecnologia. Mas, assim, a gente faz esse contraponto com relação a esse oba-oba de que a tecnologia resolve tudo, que é fantástico, montar tecnologia em tudo que é canto. E aí vai lá o pessoal e coloca uma rede Wi-Fi num carro com uma senha, né, barbada e fácil, sim, de ser descoberta. Ou vai lá um outro e conecta um carro que permite, pode ser todo controlado numa rede de celular. Sim, como, né, aconteceu com a Cherokee. Né? Como aconteceu com a Cherokee. Ou, pior ainda, né, a gente tem situações em que você simplesmente desenvolve conexão com coisas como, por exemplo, marca-passos, né? Uhum. E acha que, como você não fala para ninguém como é que você fez, ninguém vai descobrir como é que funciona. Ou seja, a segurança é baseada nisso. Então, riscos são... Normalmente, os riscos são atropelados. Ou seja, o pessoal esquece dos riscos. E daí, assim, a gente acaba assumindo uma posição meio de... Meio chato da brincadeira de dizer, olha, é legal, sim, mas... Sim. Há esse cuidado que tem que ser tomado. Né? Eu acho que é importante a gente citar essas três posições, porque a gente vai falar aqui sobre alguns riscos e o dilema moral talvez seja o grande problema, mas a gente também quer falar um pouco sobre os benefícios. Mas você falou antes ali sobre o dilema do Hall ou o conflito do Hall, uhum, né? E é importante relacionar isso com o próprio o texto do Asimov, do Isaac Asimov, O Robô, aquele livro de contos, né, das três leis do Asimov. A primeira, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Ok. Segundo, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira. Ok. E terceiro, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segundas leis. Lembrando que Asimov é um escritor. Sim. Né? E essas leis estão num livro, né? Que, aliás, deu. Foi no onde foi baseado o filme Eu, Robô. É, mas é uma inspiração. O livro é completamente diferente, é muito mais rico. São vários contos que envolvem uma série de questões. Como sempre é, né? Quase sempre. É, quase sempre é. É. Então, mas nota o papel do conflito. O próprio Asimov fala em conflito, né? Interessante notar que o Hal pode ter se comportado daquela forma em conflito, né? Um conflito moral. E é importante também dizer que o direito lida muito com a moral, né? A gente não pode fazer com que a moral corrija o direito depois que ele se tornou direito. Mas antes de ele se tornar direito, né, as inclinações morais de uma sociedade fazem com que se criem leis dessa ou daquela maneira, né? Um dos grandes textos envolvendo, que quase todo estudante de direito lê, é o caso dos exploradores de caverna. Os caras entram, são espeleólogos, entram numa caverna e aí cai uma pedra lá, eles ficam lá dentro por muito tempo, vai demorar para salvá-los, e eles precisam decidir matar um deles para sobreviver. E depois eles fazem isso, saem de lá e são processados por homicídio. E aí lida toda uma questão moral entre direito positivo e direito natural, e a própria questão de um estado de necessidade, ou ainda envolvendo, né, como acontece no direito também, certas exceções ou certas situações muito complexas envolvendo legítima defesa, né? Você não pode matar ninguém. Agora, em legítima defesa, pode. Utilizando meios adequados, né, você poderia fazer isso. Ora, é difícil de qualificar quais são esses meios adequados, qual é a situação. Como situação o caso de... lá do irmão da Anna Hickman. Da Anna Hickman. Que ele atiraram, teve um fã maluco lá da Anna Hickman. Isso. Ele atirou na irmã. Isso. A irmã da Anna Hickman. E aí o cunhado dela conseguiu mobilizar ele, mobilizar o fã. Sim. E já imobilizado, ele deu 3 tiros na nuca do fã maluco. E aí, agora ele está sofrendo um processo por excesso de legítima defesa. É, sim, que é uma figura que ocorre, né? Então uma situação bem complicada, não é bem assim... É, você não pode... Mesmo assim tem certos limites, né? Sim, mesmo a legítima defesa você coloca limites. Mas veja, são casos difíceis, são questões muito difíceis e complexas. E aí a gente entra, Vinícius, no problema do carro. O Tesla, como todos já devem ter ouvido falar, vamos colocar lá no show note as notícias, mas o Tesla pela primeira vez mata. Quer dizer, é difícil dizer que ele matou, né? Dizer que o carro matou, mas o algoritmo, na verdade, embarcado, o Tesla não foi eficiente. O Tesla errou. Sim. E em função, não quer dizer que ele não tenha errado outras vezes, tá? A gente já viu até uma foto que ele foi estacionar o autoparking e entrou embaixo de um caminhão. Ele destruiu o carro, né? Não chegou a destruir o carro. Não, ele foi devagar, mas... Ele ficou uma situação estranha, mas ele não chegou a destruir o carro. Não aumenta, Guilherme. Não, mas ele... Enfim, vamos colocar a foto lá. Vamos colocar a foto. Pros ouvintes vocês vão ver que não é destruir o carro. Tudo bem. Mas o fato é que o Tesla errou de uma forma, ele tomou uma decisão, né? Ele não reconheceu à sua volta que um caminhão lá com uma parte branca estava na frente, cruzou o caminho, e ele entrou direto no caminhão, matando o dono e se destruindo completamente. Isso é a palavra-chave do que tu falou aí, Guilherme, da frase que tu colocou é reconhecer. Uhum. Porque um dos grandes problemas que a gente tem com essa questão de robôs autônomos, né, é justamente interagir com o mundo real, com o mundo físico. Uhum. Né? E a gente tenta fazer com que eles interajam usando as mesmas percepções humanas. Então, certo. No lugar dos nossos olhos, uma câmera. Certo. Né? E aí, no lugar do nosso cérebro, com toda a complexidade para reconhecimento de padrões e situações e tal, a gente tenta substituir o cérebro por um algoritmo lá de reconhecimento de padrões lá dentro do carro, né? do equipamento. E isso, eventualmente, acaba dando problema. Como acontece, não só aconteceu nesse caso do Tesla, ou seja, ele confundiu porque o caminhão tinha uma lateral branca, até onde a gente leu na notícia, né? Ele tinha uma lateral branca e a questão do sol, que estava um dia de sol muito intenso, então ficou muito claro e ele se perdeu. Deu uma super exposição, o robô se perdeu. O algoritmo se perdeu. O software se perdeu. Mas, se for ver, Quantos não são os casos em acidentes aéreos, como aconteceu no Air France, que a culpa não foi dos... não foi do piloto automático, ele foi desativado, mas em que o piloto automático, em que congelou o quê? Os sensores de velocidade. Ou seja, como que o piloto automático consegue, né? Do avião consegue saber a velocidade que ele está ali. Ele precisa de um sensor. Assim como tem uma câmera, ele tem um sensor lá de fora. Sim. E aquele sensor congelou, os dois, aliás, que o avião tem, congelaram. E aí o piloto automático foi desligado porque ele não conseguiu mais fazer nenhum tipo de Os pilotos não perceberam. Aí houve um erro dos pilotos, que, né, inclusive está no relatório final, foi que levou ao acidente. Mas, de novo, a questão toda é reconhecer o mundo. Aquilo que para nós, seres humanos, é tranquilo, a gente olhar, reconhecer, né? A gente vê que é uma pessoa, vê que é um animal, e às vezes a gente se confunde, né? Claro. Às vezes acontece acidente, você não se dá conta, você não reconhece adequadamente o que é e você acaba provocando acidente. Mas essa percepção do mundo físico que nós temos, a gente tenta botar isso dentro de um computador, né? Dentro de uma lógica. Né? E foi isso que falhou no Tesla. E essa lógica e talvez o grande problema seja como colocar elementos morais nessa lógica. Elementos morais na lógica, na tecnologia. Como assim? O que tem? Isso não é só um algoritmo. É só um algoritmo. Porque esses carros e cada vez mais a inteligência artificial, porque, né, como ela passa a interagir de forma física com o mundo, cada vez mais física, esse é o problema dos robôs, né? Já existe hoje um ramo do direito que é o Robolaw, os americanos Robolaw? Falam isso. Robolaw? Robolaw, há livro sobre isso, Robolaw. Não sabia disso. Sim, falei. Ryan Kahlo, inclusive, o professor Ryan Kahlo é um dos professores que atua bastante nessa área. E uma das novidades e um dos problemas, né, envolvendo a questão do robô é que eles passam a interagir com a realidade física. A gente até conversava sobre isso. Eu disse, é a grande questão dos robôs. Ah, mais ou menos, porque os aviões há muito tempo já possuem elementos de controle, de decisões, interagindo diretamente com a realidade física, né? Sim, muito embora seja muito mais, de certa forma, né? Num certo ponto de vista, é muito mais tranquilo um avião do que um carro. O ambiente em torno dele, o né? O ambiente em torno do avião ele é mais controlado, mais limpo de obstáculos mais. Sim. Não tem vários aviões voando ao lado dele ao mesmo tempo e várias pessoas cruzando na frente. Ao menos não deveria ter. Então já aconteceu. Aqui no Brasil já aconteceu. Os caras erraram lá, mudaram um avião de altitude, de direção, né? Do heading, né? Mudaram a direção que o avião estava voando, eles deveriam ter mudado a altitude, não mudaram, e os aviões colidiram. Né? No caso, um Learjet e um... não foi o Learjet, foi o avião da Embraer. Não lembro. Bom, mas no caso, um jatinho, né, de fabricação nacional, e um avião da Gol. Sim, mas houve aí um problema, um erro dos pilotos que desligaram. E aí houve o problema dos pilotos, do controle, teve uma série de situações aí. Mas sim, a priori é um ambiente mais fácil de se controlar o que está acontecendo. É muito diferente de um carro que passa, por exemplo, e até coloca um dilema aqui. Você está no seu carro autônomo, dirigindo uma estrada, de repente um grupo de 5 pessoas cruza essa estrada. O carro pode salvar 5 pessoas e jogar você desviando do carro e batendo numa árvore, matando o motorista. Ou te jogar numa ribanceira. Ou numa ribanceira. Ou ele pode atropelar 5 pessoas, ou, né, imaginando... Né, na verdade, esses são dilemas morais que se colocam para serem resolvidos. Né, não é uma questão real que vai acontecer, mas é um dilema moral para que a gente utilize como modelo... Só um pouquinho, vamos pegar ali o exemplo ali em Porto Alegre, tá? Ali na Grande Porto Alegre, tá? Que nós temos ali a 116 que cruza em Canoas. Sim. Tá? Pra quem não conhece, ali é uma das principais vias de entrada e saída da Grande Porto Alegre. Sim. Né? Nós temos, pra cada mão, a gente tem cerca de, em cada direção a gente tem cerca de 4 pistas, 3 ou 4 pistas, né? Separadas para uma mureta. Certo. E há passarelas para que as pessoas... Aquele velho problema, né? Passarelas para que as pessoas não cruzem por baixo, saltando a mureta e tal. E, no entanto, o que acontece? As pessoas cruzam. Insistem em cruzar ali. Não, mas o que eu quero dizer é que... Eu quero dizer o seguinte, é que não é uma coisa tão hipotética assim. Daqui a pouco tu dirigindo Tesla, cruza uma pessoa no meio da faixa aí. Hipotético, o que eu digo é que você só coloca duas opções, né? Mata a pessoa, ou te mata, ou mata 5, né? Então, esse é um dilema moral. Que pode acontecer. Pode. Como deve se comportar o carro nesse caso? Essa é uma questão de moral, ética, né? E sobre escolher quem você vai matar. Não, e olha que coisa interessante, né? Com a história do Hal. Uma coisa que eu achei muito legal na questão do Hal, quando assisti o 2010, o ano em que nós faremos contato. Aliás, passou 2010, a gente não fez contato. Não fez. Mas tudo bem. E o que achei muito interessante é que a tripulação humana daquela nave estava lá perto de Júpiter, ou seja, longe pra caramba. Até não sai da nave, né? Tá funcionando, sai da nave. Sai caminhando no espaço. Eles estão lá perto de Júpiter, longe pra caramba. Eles estão embarcados num veículo. Vamos abstrair a ideia de ser uma nave, tá? Sim. Num veículo que tem uma inteligência artificial que o controla, o dirige, né? O pilota. E essa inteligência artificial, ela está programada de uma forma que os tripulantes não sabem qual é. E esse é o grande problema. Daqui a pouco eu vou comprar um carro. Certo. E assim, qual é a lógica que está programada aqui dentro? Sim. Ou seja, qual é a... Assim, ele vai perceber que tem uma pessoa dentro do carro, vai perceber que tem cinco fora, e aí, nesse caso, atira o carro contra a árvore. É, o grande problema, ao meu ver, é que nós não sabemos como ele vai se comportar em todas essas situações. Ou você vai poder configurar isso. Talvez. Você entra no carro a primeira vez, ele você pergunta... configura o grau de letalidade... do carro. Certamente não deixariam, né? E a comparação com o avião, ela é boa, porque mesmo no piloto automático... O avião ainda precisa que um piloto esteja lá observando, está tudo bem, né? Por uma questão de segurança. E a própria Tesla diz isso, esse não é um carro autônomo ainda. Ele é um carro que ele tem uma assistência ali, mas ele precisa que o motorista fique prestando atenção. E o que os caras fazem é tirar... O cara sai do carro, vai pro banco de trás, tem filme na internet. O cara liga o piloto do Tesla e vai pro banco de trás, né? Então, vai ler um livro, vai dormir. Tem também esse aspecto da tecnologia não estar pronta. Mas, Vinícius, e veja, esse é um dilema moral. Há outros dilemas morais, como né, o caso... do trem, né? Você vem vindo um trem que você pode... O trem tá descontrolado, na frente tem cinco pessoas, né? E o trem vai passar por cima das cinco pessoas. Mas perto do trem há, numa ponte ou alguma coisa assim, um homem corpulento, né? E você pode, ao empurrar o homem corpulento em cima dos trilhos, o trem vai, ao passar por cima do homem, vai descarrilhar e vai... Caramba, vai cair, por corpulento nisso. É um dilema moral, como a questão que, inclusive, isso aí foi proposto pelo Michel Sandel, né? No livro Justiça. Ele tem um livro fantástico para quem quer se aproximar desse problema. E as aulas dele no YouTube são fantásticas. São de Harvard, são fantásticas. É. Vamos, inclusive, daqui a pouco, vamos falar de uma outra pessoa também de Harvard que vai participar, né, do podcast. Mas o Sandel, ele diz o seguinte, o que você faz? Você empurra esse homem corpulento para matá-lo e salvar cinco pessoas? Ou você deixa o trem seguir seu curso e matar os cinco? Esse é um exemplo claro do que nós chamamos de ética utilitarista. Se a gente for... utilitarista, bom, mata o cara e salva assim. Exatamente, é uma questão, né, de matemática, um cálculo ali, simples. Né? E para explicar um pouquinho mais essa questão do utilitarismo, nós convidamos um amigo meu, colega de trabalho, inclusive, ele é professor no Sezuca, doutor em filosofia pela Unicinos, Guilherme Feldens. Guilherme? Guilherme também. Xará. Professor Guilherme, um professor muito querido por todos na faculdade. E ele vai falar um pouquinho sobre essa questão do utilitarismo. A doutrina utilitarista foi fundada por Jeremy Bentham, um filósofo inglês, né? E tem como ideia central uma questão bem simples, né? Para o Bentham, o mais elevado objetivo da moral seria maximizar a felicidade, assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor. Assim, para esses autores dessa doutrina, a utilidade ela definiria qualquer coisa, né? Com base na capacidade de produzir prazer ou felicidade, ou a sua capacidade de evitar dor ou sofrimento. Se chegou a esse princípio por uma linha de raciocínio bem simples, né? Para os utilitaristas, todos nós, seres humanos, somos governados por sentimento de dor e prazer. Esses são nossos mestres soberanos, né? O que se contrapõe claramente à doutrina kantiana, né? Moral. Prazer e dor nos governam em tudo que a gente faz, né? Então, os conceitos de certo e errado e o próprio fundamento da moral vai ter origem nesta noção de natureza humana, né? Nesta questão de sermos governados por prazer ou dor. Todos nós, por uma lógica natural, gostamos do prazer e não gostamos da dor, ou tentamos evitar, né, o que nos traz infelicidade. A filosofia utilitarista, então, ela reconhece esse fato, né, e faz dele a base de toda a vida moral e política. Maximizar a utilidade, como diz o Bento, né, é um princípio não apenas para o cidadão comum, né, para nós e nossos pequenos atos que praticamos no dia a dia, mas também para os legisladores, para os administradores, né, para os juristas. Por exemplo, todo legislador, ao determinar as leis ou diretrizes a serem seguidas por um governo, por uma sociedade, ele deveria sempre pensar e tentar fazer o possível para maximizar a felicidade da comunidade em geral, né? Eu acho que esse é o argumento central político e moral dos utilitaristas, né? Não existe a menor possibilidade de a gente rejeitar esse fato e essa natureza humana, né? Então, portanto, o mais elevado objetivo da moral ou da política é sempre maximizar a felicidade, assegurando a hegemonia do prazer, sempre, em todos os casos, sobre a dor. O utilitarismo, então, a gente poderia resumir ele como uma forma de consequencialismo, né? Ou seja, os utilitaristas, eles avaliam uma ação ou uma regra unicamente em função de suas consequências, de seus resultados. É, há uma frase famosa do Benda que diz: agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Ou seja, aqui a gente tem uma definição bem oposta, por exemplo, à moral kantiana, né? Que justamente afasta todo e qualquer consequencialismo, né? A doutrina utilitarista, ela é passível de muitas críticas, né? Acho que muitos autores vão argumentar, por exemplo, que o utilitarismo, ele não consegue respeitar os direitos individuais. É, porque justamente ao considerar apenas a soma dessas satisfações, ele pode ser muito, muito cruel com o indivíduo pensado isoladamente. Isso significa, assim, resumindo, que a lógica utilitarista, se for aplicada de forma muito radical para todas as pequenas ou grandes ações individuais, né, ela poderia, por exemplo, sancionar e até fundamentar moralmente, né, a violação de muitas coisas que a gente considera até fundamental em relação à decência e ao respeito no trato humano. É um exemplo normalmente passado pelos críticos para ilustrar isso, né, é a questão da tortura, que seria, talvez... bem, bem fácil de ser justificada sobre a ótica utilitarista. Então eu poderia torturar uma pessoa da forma mais cruel possível e isso ainda ser considerado um ato moral, se o resultado, né, que advém deste ato de tortura fosse satisfatório para um grande número de indivíduos, né, ou para a comunidade como um todo. E é lógico que isso a gente vê um claro desrespeito, né, à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos e aos direitos individuais, que parecem aqui se opor completamente àquela ideia, né, kantiana, de que o indivíduo não pode ser tratado apenas como um meio, mas como um fim em si mesmo. É interessante a gente começar a pensar os problemas da tecnologia por esses dilemas morais, né? O professor Guilherme coloca, né, a questão do terrorismo. Você poderia, né, torturar um terrorista para salvar muitas pessoas, para saber um lugar onde ele colocou uma bomba, né? E a grande parte dos países do mundo tende a rejeitar essa ideia porque há um núcleo central a ser guardado, a questão da dignidade humana, enfim, né? E diante do utilitarismo, você poderia se perguntar ainda: eu poderia torturar a filha pequena do terrorista para obrigá-lo a dizer onde está a bomba e salvar assim muitas pessoas, né? Sua filha não tem nada a ver com isso, mas você poderia, né, dentro de uma ótica. Então, isso é importante porque se a gente simplesmente programar carros e robôs para fazer uma conta de quantas pessoas vão ser salvas, você pode ter problemas, né? Ah, tem 5 pessoas na frente, ou tem 3 pessoas na frente e 2 dentro do carro. Uma é seu filho, Uhum. Né? Muito provavelmente a pessoa teria uma tendência de salvar a própria família e suportar os riscos, né, de machucar outras pessoas. Não são casos fáceis. E veja, não há uma resposta certa para essas situações. São dilemas morais, problemas que são discutidos na filosofia moral, no direito, e que a gente está tendo que começar a importar para dentro da tecnologia, para dentro, né, dos algoritmos. A partir do momento que a gente começa a transferir para um algoritmo uma decisão que antes era tomada por um ser humano e que pode levar à morte de um outro ser humano, sim, a coisa realmente fica complicada. O Hal pirou porque eles fizeram ele tentar dissimular, entende? Ou ainda, o Hal... há outros autores que falam sobre essa questão da ética, né, e da moral dentro da programação. Eles dizem que a máquina, ela pode ser tanto um agente moral, uhum, como ela pode sofrer, né, como ela pode ter moral também dentro dela, né? Então ela não é apenas um agente, ela sofre, ou você precisaria observar a moral no ato com a máquina. Uhum. Né? Então nesse caso, no caso do Hal, ele poderia se defender de ser desligado. Ele poderia... Como ele fez? Mas é que tá... Poderia ser uma legítima defesa? Mas a questão é que ele foi... Bom, eu tendo a achar que não pode ser um sujeito moral porque não é um ser humano. Sim. Tá? Então, pra mim, é essa a lógica. Mas o que ele fez, ou seja, ele matou, né, alguns tripulantes, na verdade, quase todos, né? Ele matou... Em legítima defesa. Pra garantir... Não legítima defesa, mas pra cumprir... O objetivo para o qual ele foi programado. Sim. Que era garantir o sucesso da missão. Ou seja, ele tinha que chegar até aquele ponto. Né? A qualquer custo. E aí, como programaram ele a qualquer... Não foi uma decisão que ele tomou. Ah, não, olha só. Eu mato ou não mato, né? Não. Ele é simples. Ameaçou a missão, eu mato. Porque eu tenho que fazer a qualquer custo. É uma questão utilitarista. Ele foi, mas ele foi programado dessa forma. Pois é. O utilitarista não é o Hal, é quem programou o Hal. A gente tá um pouco negativo, um tanto quanto negativo, né? A gente não desconhece, Vinícius, e é muito importante que a gente faça essa ressalva e esse contraponto a tudo isso que a gente está dizendo, que a tecnologia e a inteligência artificial, ela tem uma grande utilidade e ela pode sim servir... para impedir uma série de problemas. Há uma série de benefícios no uso da tecnologia. Quem vai nos ajudar a desvendar um pouco essa questão dos benefícios é a Yasodhara Cordova, né? Conhecida também como Yaso. Ela é conselheira consultiva da Open Knowledge Brasil, trabalha para o escritório da W3C Brasil, já atuou como designer para a Unesco, né, de interfaces, trabalha em projetos pensados para usar a tecnologia para promover a cidadania, já trabalhou com jornalismo, multimídia e visualização, fazendo parte da equipe que ganhou 2 prêmios Vladimir Herzog na categoria Internet seguidos, 2 prêmios seguidos. Hoje, ela tem como principal atividade liderar processos e produtos que estimulem, através do design, a mudança de paradigmas em ambientes tradicionais. E, mais recentemente, ela é uma das mais novas fellows do Berkman Klein Center de Harvard. Está, em breve, indo para lá. Então, é uma pessoa ultra qualificada para falar um pouquinho, para a gente fazer também um pouquinho desse contraponto e trazer algumas ideias de quem está bem próxima dessas situações. Vamos ouvir a Yaso. Essa pergunta sobre inteligência artificial na perspectiva da internet das coisas, ela é muito legal porque ela dá para a gente expor um pouco o lado positivo da inteligência artificial. É onde a gente ainda tem esperança de que a inteligência artificial ela consiga ajudar a gente a resolver alguns problemas fundamentais que a gente tem, que são problemas de escala, por exemplo. Você tem muito carro, hoje em dia a gente organiza os carros com semáforo. A inteligência artificial pode ajudar a gente a organizar os carros sem necessidade de semáforo. Inclusive, já tem lugares onde os cientistas estão estudando sistemas onde os carros conectados conseguem fluir melhor do que os carros que são controlados por semáforo. Ainda que o controle do semáforo seja tem um mínimo de automação, ele não é inteligente. Esse tipo de problema é muito fácil de resolver. Fácil não, mas é um problema resolvível com inteligência artificial e internet das coisas. Outros problemas que a inteligência artificial no contexto da internet das coisas vai ajudar a gente a resolver são os problemas de concorrência, no sentido da computação. São problemas que a gente talvez até não precise se preocupar se tiver uma inteligência artificial já pensando eles por nós. Dirigir carros não é seguro. Carros são pesados, são facílimos de sair do controle do ser humano. O ser humano, ele tem muitos fatores que podem levar ele a uma direção que é perigosa. Então, assim, dirigir carro já é perigoso. Eu tenho a impressão que se você utilizar um carro que tem um piloto automático inteligente, automatizado, que usa algoritmos para automatizar as ações dos carros, é mais seguro do que um ser humano dirigindo um carro, dependendo do ambiente onde ele está. Se o cara sai todo dia de casa e consegue mapear o trajeto que ele faz e ir de volta, essa pista tem poucas interferências que o algoritmo vai poder conhecer com base em situações que não necessariamente foram vividas pelo motorista, eu acredito que é mais seguro sim, ainda que o algoritmo esteja em fase beta, ainda que a plataforma, o software do carro, que é o caso do Autopilot da Tesla, né, ele esteja em fase beta, eu acredito que é mais seguro sim, porque uma inteligência artificial, ela não está sujeita a causas que provocam muitos acidentes no Brasil, que é o ser humano está olhando o celular ou o ser humano está bêbado. Então, com certeza, o uso de algoritmos em fase beta ainda pode ser melhor do que o uso de seres humanos para dirigir carros. O ser humano conversa, o ser humano está olhando para o outro lado. Isso o software nunca vai fazer. Então, tem várias vantagens de substituir humanos por inteligências artificiais, no caso, dirigindo carros ou realizando outras tarefas perigosas. Aviões não colidem porque eles estão conectados e automatizados. Trens, como eu falei antes, a maioria das linhas de trem, linhas de metrô do mundo, elas são automatizadas já. Por quê? Porque o ser humano, ele falha muito nessas tarefas onde ele tem que sincronizar coisas, ele cria muitos imprevistos pela natureza dele. O risco de se usar um software em beta é que ele provavelmente vai estar em fase experimental, porque ele ainda não conhece, no caso dos algoritmos para inteligência artificial, ele não vai conhecer ainda todas as situações, a não ser que ele possa aprendê-las de alguma maneira. Para um software, um algoritmo funcionar direito, ele precisa de dados, ele precisa de coisas digitalizadas para ele aprender com aquilo e para ele, com aquilo, desenvolver a inteligência dele para situações semelhantes ou que sejam similares ou semelhantes ao que ele já conhece. Então, um algoritmo, uma plataforma para direção de carro que esteja prevendo, por exemplo, a presença de ciclistas na pista e aí ela mande o carro se afastar em termos de até meio metro do ciclista, por exemplo. Um metro, né, que o código de trânsito manda ficar afastado do ciclista. Então, essa plataforma pode aprender via input de dados, um vídeo, como que ela vai dirigir na presença, se comportar na presença de um ciclista. E ela nunca vai errar. Sempre que aparecer um ciclista em determinada situação, aquela situação que ele aprendeu e tal, ela vai se afastar daquele ciclista de acordo com o que ela aprendeu a fazer. Agora, se o ciclista aparecer pintado de rosa numa roupa de elefante e o software não identificá-lo como um ciclista, ele vai errar. Então, esse é o risco. Na minha visão, toda inteligência artificial é beta. Porque por mais que ela aprenda, a gente nunca vai conseguir prever tudo que pode dar errado. Né? Esse é o dilema. A inteligência artificial, ela pode saber muito, muito, muito, muito mais e ganhar um jogo de xadrez. Mas na hora de tomar uma decisão que ela não conhece, nenhum tipo de decisão similar ainda, vai ficar difícil para ela conseguir dar uma resposta que seja melhor do que a do ser humano. Guilherme, é algo complicado. Bom, assim, eu tendo a concordar com a Iaso de que, de fato, as coisas poderiam se tornar mais seguras, né? Andar de carro, se deslocar na via, andar de bicicleta, talvez, esse tipo de coisa. Uhum. Por outro lado, a gente está falando aí em safety, né? Ou seja, sim. Em garantir que as coisas funcionem de forma adequada. Uhum. Né? E aí a gente tem o velho problema do security, uhum. né? Que é evitar que alguém possa manipular esses mecanismos e causar algum tipo de incidente por invadir, um carro invadir um semáforo eletrônico que não mais estaria visível, mas seria um sinal Sim. Perceptível apenas pelo sistema do carro. Então, sim, uma coisa... Mas nós concordamos com a IASA do que, né, num primeiro momento, a gente tem uma melhora de uma série de coisas que as máquinas vão fazer melhor que os humanos. Eu não diria nem no primeiro momento. Ou seja, a tecnologia desde, né, desde o fogo, como tecnologia, a tecnologia só melhorou, vamos dizer assim, em linhas gerais, ela melhorou a condição de vida humana. Claro. Né? Isso diminui o esforço físico que a gente tem que fazer para várias tarefas. Ela possibilita nossa comunicação, como a gente está fazendo aqui agora. Então, sem tecnologia, isso seria impossível. Então, eu não diria nem no primeiro momento. Acho que a tecnologia, em linhas gerais, né, ela sim nos auxilia, torna a nossa vida melhor. Né? Por outro lado, a gente vive num mundo cada vez mais conectado, né, e em que não só a garantia de funcionamento é importante, mas a segurança das coisas é importante. Sim. Evitar que um terceiro mal intencionado consiga interferir, por exemplo, e fazer meu carro parar no meio da estrada de madrugada, sem mais nem menos, para que eu fosse assaltado, por exemplo. Né? Sim. Ou pudesse, de propósito, provocar um acidente. Né? Algo do gênero interferindo nesses sistemas. E a gente sabe muito bem que é um tanto complexo se obter segurança num ambiente desses, ainda mais num ambiente em que você tem. Aí a IASA coloca uma coisa bem interessante, né? Essa questão do equipamento perceber o mundo à sua volta, né? Com a internet das coisas, daqui a pouco a própria bicicleta, entende? Ela vai se anunciar como dizendo: eu sou uma bicicleta. Eu sou uma bicicleta. Aí pode estar com o dealer, o cara pode estar pintado de rosa, de o que for. Sim. É, mas aquela coisa vai estar dizendo o que ela é: eu sou uma bicicleta. Sim. Né? Você poderia também simular uma bicicleta. Você não é uma bicicleta e simula. É, né? aí começam os problemas. Mas se todo mundo fizer o fair play. Vamos supor que eu faça um fair play lá, né? Todo mundo é fair play. Ninguém sacaneia o sistema. De repente, eu posso ter uma ciclovia, por exemplo, e se eu estou andando com uma bicicleta na ciclovia, então a bicicleta se identifica com uma bicicleta, né, para o sistema da ciclovia, ela pode fechar uma rua lá onde eu tenho, onde a ciclovia tem preferência. Sim. Tá? E já uma pessoa a pé não leva o fechamento, porque uma bicicleta, porque a ciclovia reconhece que é uma bicicleta, e os carros poderiam reconhecer que é uma bicicleta. Sim. Pelo simples fato da internet das coisas, ou seja, as coisas passam a se comunicar. Seria fantástico, entende? É uma coisa muito interessante. Agora, o que impede alguém, né, de arrancar fora lá o sistema que identifica a bicicleta como sendo uma bicicleta e de sacanagem jogar no meio da rua? No meio da estrada. Sim. Eu coloco um lado do outro bloqueando a estrada, de madrugada. Sim, você ainda poderia contar. O carro vai parar? Pois é. Pô, é de madrugada, né? Tá me dizendo que tem uma fila de bicicletas lá trancando o asfalto, eu não vejo ninguém. E aí? Eu consigo dar um overriding na decisão do carro de parar e tocar adiante? Sim, ou seja, passar? Ao mesmo tempo em que, no cômputo geral, tu teria uma melhora na segurança dos transeuntes e dos carros, ao mesmo tempo, novos problemas poderiam aparecer também no âmbito da segurança, né? No security. No, né, security. Nessa diferença entre security e safety. É. Que em inglês são palavras diferentes, mas português é meio complicado. A gente usa a mesma coisa. Eu diria segurança de funcionamento e outro... Segurança da informação. A segurança no sentido de ninguém poder subverter intencionalmente o mecanismo, entende? A segurança de funcionamento é que, bom, ele vai agir daquela forma sempre, ou seja, não, e se falhar, vai falhar de forma segura. O carro pode falhar, por exemplo, ele pode falhar, estava usando o exemplo de uma bomba de combustível inteligente, né? Inteligente não, né? Mas com a questão do safety e do security, né? Controlado. A bomba de combustível, ela tem um mecanismo de segurança no sentido de quando o tanque é completado, ela para, ela desliga para que não haja transbordo de combustível, certo? E se ela falhar, o ideal é que ela fale para menos, né? E não fale para mais. Então, se der qualquer problema, é melhor que ela não enche o tanque e ache que o tanque esteja cheio do que o contrário, achar que o tanque está vazio e continuar metendo combustível lá dentro e transbordar. Isso é questão do safety, né? O security é talvez, de repente, impedir que alguém manipule a bomba de forma não autorizada, entende? Aí é o cadeado que o pessoal põe na bomba, a gente não conseguir tirar a bomba lá do abastecedor. Então, eu vejo esses problemas, entende? Você pode ter uma... Eu acho que a IASA está certa. Tenho certeza que ela está certa. No sentido de que sim, vai se tornar mais seguro. Ou seja, eu não consigo imaginar um Boeing né? Ou um Airbus, para ser justo com as duas empresas, ou um Embraer, sim, né? Em que não haja nenhum tipo de auxílio ao piloto. Em que não haja piloto automático. Eu não entraria num avião desse. Sim, o cara tem, o piloto, o cara tem que controlar tudo, todas as variáveis, tudo, pressão, o tempo todo, não sei o quê. Não, né? O tempo todo, no voo, ele tem que fazer tudo. Ou seja, não tem nada automatizado. Mas sabe o que me preocupa? É, uma outra coisa que me chama muito a atenção do que a Yasu fala a inteligência artificial vai sempre ser beta. Porque você não tem como prever tudo o que vai acontecer. Eu acho fantástico esse insight dela, porque o ser humano também é assim, né? Sim, você não tem como prever todas as situações e todas as variáveis e todas as possibilidades. Tu tem as tuas experiências no trânsito, já que a gente tá falando de trânsito, né? Claro. Tu tem as tuas experiências no trânsito, eu tenho as minhas. Tem um conhecido meu que um tempo atrás, ele derrapou e saiu da estrada, quase morreu. Uhum. Né? E aí ele naquele... eu acredito que foi temporário, né? Uhum. É aquele susto que a pessoa toma, né? Sim. Ah, não, agora eu vou andar sempre 80. Sim, tá? Sim. Então ele escreveu no Face, dizendo que ia andar sempre 80 km por hora, uhum. que a gente tinha que cuidar, com chuva tinha que andar mais lento ainda e sim. tal. Eu acredito que isso vai durar um tempo. É como a gente gerencia risco. Exatamente. Isso vai durar um tempo. Até, de repente, não acontece mais nada e aquele acidente começa a ficar mais distante no tempo. É. E aí ele começa a voltar a dirigir acima da velocidade permitida, não diminui tanto na chuva e tal. Mas eu acho que o Schneier tem um texto, né, Psychology of Security, que ele fala sobre esses aspectos, como a gente gerencia sim. risco e tal, como a gente é afetado por coisas que aconteceram mais próximo. Por exemplo, agora, né, a bola da vez é a questão do Tesla, né, e os Estados Unidos, eles estão querendo saber como isso se deu. E aí é uma série de outros problemas, o fato de eles terem os logs, uhum. devem eles colaborar ou não, eles podem esconder elementos do carro que poderiam incriminá-los, né? E aí... ou demonstrar uma certa negligência, que é o caso do Hall. Que é o caso do Hall, e que diz uma coisa, é o caso dos aviões, né? Da indústria aeronáutica. Uhum. Na indústria aeronáutica, todo avião, né, pelo menos esse transporte de passageiros, e, né, de grande porte, né, eles são obrigados a ter uma caixa preta, que na verdade não é preta, é laranja. É laranja. Tá? Mas é preta no sentido de que os pilotos, né, não podem interferir no funcionamento da caixa. E nem a empresa. É, e nem a empresa. Porque o avião é construído seguindo certas normas técnicas. Né, governamentais. E uma dessas é essa questão da caixa preta, que é laranja. Né? E essa caixa preta, ela registra tudo o que aconteceu durante o voo. Por isso que quando acontece um acidente aéreo, né, se vai atrás da caixa preta para descobrir exatamente o que estava acontecendo, o que os pilotos disseram, não só o que fizeram, mas o que eles disseram dentro da cabine, né, o que estava acontecendo, as leituras dos instrumentos e tal, para conseguir descobrir o que aconteceu. E aí tem um órgão internacional que é a ICAO, né, I-C-A-O, que significa International Civil Aviation Organization. Tá? Então, Organização Internacional de Aviação Civil. Então, existe todo um regulamento de como se faz a investigação de acidentes aéreos e tal. E uma coisa que é sempre colocada, inclusive, obviamente, que o Brasil ele é um signatário, se eu não estou enganado, da ICAO. Sim. É da ONU, né? United Nations Specialized Agency. É da ONU. E aí eles colocam muito claro que os resultados das investigações não podem ser utilizados para incriminar alguém e tal, tudo mais. Uhum. Por que eles fazem dessa forma? Para que todas as partes cooperem. Inclusive tem nos manuais deles, aqui no Brasil, no caso, o órgão responsável por essas investigações é o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, ou CGNA. Lá você, inclusive, consegue encontrar reportes de acidentes aéreos acontecidos no Brasil. E a ICAO e, obviamente, o CGNA aqui no Brasil, eles seguem o que a ICAO coloca, né? O levantamento deve ser feito, ou seja, o resultado de um reporte, de um relatório desse, de uma perícia dessas, não pode ser utilizado para incriminar, ou seja, na justiça e tal, alguém, alguma parte. Por quê? Para que as partes todas colaborem na investigação do incidente. É, mas ao mesmo tempo você tem um problema, mas, né? Daí, mas aí não é problema do ICAO nem do CGNA, entende? Sim. Aí é questão de... Da justiça. Da justiça e tal. Mas esses relatórios, por que eles têm essa preocupação? Para que se possa aprender com cada acidente e evitar que ele se repita. Mas percebe que essa é uma questão moral interessante, aprender com o acidente, e já liga um pouco com o próximo ponto que a Yas vai colocar, que é moral, né? E também liga um pouco sobre a questão de ser beta ou não ser beta, e claro que há betas e betas, né? Há betas, de muito betas, cheio de falhas, e há betas nesse contexto de inteligência artificial que a Yas coloca, né? É moral. E a sociedade quer conviver com carros, ou você gostaria de saber que o seu carro ele está num estado beta, que eventualmente pode te matar, mas não se preocupa, você vai ser, né, um herói por ter morrido para salvar muitas pessoas. Esse é um problema, né? E um problema de escala também, porque uma pessoa errando no trânsito mata ela e naquela situação, né? Claro que isso pode se repetir, mas uma tecnologia, quando ela erra ou quando ela falha, ou se ela for invadida... você pode causar um risco mais endêmico, mais generalizado para um número maior de pessoas. Isso também tem que ser levado em conta, né? Nós queremos sacrificar vidas para salvar no futuro, não estaríamos utilizando a ética utilitarista, né? Desvalorizando a vida dessa pessoa que morreu sem que ela quisesse, por exemplo? A questão é, tu vai me dizer que eu tô sendo utilitarista agora. Mas a questão é, quantos acidentes seriam provocados pela utilização da IA, da inteligência artificial? Uh-huh. E se isso não seria muito menor? Vamos supor que fosse 10% dos acidentes causados por seres humanos mas na direção. Mas você precisaria matar algumas centenas pessoas que teriam que entregar sua vida para melhorar a inteligência artificial. Não, mas é a questão do carro desde o início, né, cara? As pessoas antes morriam num acidente a 60 km por hora. Sim. Hoje você bate a 60, é ridículo. Você destrói o carro e dificilmente vai morrer. Mas não tinha inteligência artificial tomando decisões pelas pessoas. Mas acho que no final das contas é tecnologia igual, entende? A gente passou a ter carros que conseguiam passar de 20 km por hora, que era um pouco mais do que carroças puxadas por cavalos, sim, né? Sim, sim. Só que não havia uma preocupação com uma segurança... Se acreditava, até tem gente que até hoje, na sua ignorância, até... Não, carro antigo que era bom, que você podia pular em cima do carro e não amassava o capô. Sim. Só que aqueles carros do chassi tão duro que... Né, metal tão duro que era, o carro bate, fica inteirinho, você vira purê lá dentro, você se arrebenta. E aí é o seguinte, é uma questão de tecnologia, entende? Até nós chegarmos... Recém há pouco se tornou obrigatório o airbag no Brasil. É que o Brasil não é muito parâmetro. Não. I don't care. Tá. Mas o negócio é o seguinte, eu acho que pode, assim como qualquer tecnologia, porque IA, entende? Como qualquer tecnologia, ela vai ter os seus problemas, vai inserir os seus novos riscos, até existir carro, as pessoas eram atropeladas no máximo por uma carruagem. Né? E quando passou a existir carro, passaram a atropelar pessoas com carro. Teve gente que até teve a ideia, lá nos anos 40, de meter um sofá preso na frente no para-choque do carro. Era um para-choque inflável. Né? Então, teve gente que fez umas coisas assim. Porque as pessoas passaram a ser atropeladas, não Você eram atropeladas que antes. É um trade-off. A gente está trocando a vida de algumas. A gente tá mudando... De alguns azarados. Não, a gente está. Não, não faz assim. O que a gente está fazendo, na verdade, é mudando o ambiente. Muda o ambiente, os riscos são outros. Sim, mas você percebe que você perde o controle. Você ainda pode se matar, né? Mas você tem um controle daquela situação. Tá, uma barra de direção porcaria, que estoura. Não, mas é que aqui a gente está falando... Um pneu da... Certo. Da marca aquela não, que escondeu de todo mundo tinha problema. São problemas diferentes, porque aqui a gente está falando de inteligência artificial, de um algoritmo que vai tomar decisões, né? É diferente de um pneu falhar. História. Eu acredito, né? E isso liga um pouco com o próximo ponto que a Yasu vai falar, que é como a inteligência artificial aprende. Como, né, você mesmo colocou antes a diferença entre inteligência artificial e sistemas especialistas? Um é um monte de if e outro aprende de fato alguma coisa. Mas a Yasu tem também mais alguns insights sobre essa questão. Vamos lá. O aprendizado numa inteligência artificial, ele envolve um input de dados. Se você coloca dados nessas plataformas, nesses softwares, que são suficientes para ele desenvolver um conhecimento em cima daquela situação, ele vai com certeza dar respostas satisfatórias ao que você precisa, ao que ele foi inventado. Não estou dizendo que a gente pensa dessa maneira, mas o nosso aprendizado é muito semelhante. Se um bebezinho aprende que, por um motivo ou outro, que a tomada dá choque, ele vai pensar duas vezes antes de botar o dedo em qualquer buraco na parede. O software pode agir dessa maneira. Um computador e um robô, ele pode agir dessa maneira também, dependendo do tipo de algoritmo que ele for, que foi desenvolvido para ele atuar. Ou não. Ou ele pode aprender que todos os buracos da parede são perigosos, ele pode aprender que só o buraco que tem dois furos é perigoso, mas aí ele não vai saber como se comportar se tiver uma parede com um buraco de três furos. Ele pode ser ensinado que se tiver uma parede com um buraco de três furos, ele deve testar antes para saber se não dá choque. Enfim, tudo depende do tipo de algoritmo que você escreve, do tipo de software que você escreve para interpretar os dados, na verdade, e armazenar o conhecimento. A maneira como ele armazena conhecimento, enfim, o aprendizado da inteligência pode ser dado de uma maneira bem simples e limitada, ou ele pode ser dado de uma maneira complexa que realize vários tipos de inter-relações. Depende do objetivo do software. Eu diria que os algoritmos são uma parte do software. É necessário que você conheça o software. Bom, eu sou suspeita porque eu sou a favor do eu acho que os softwares todos têm que ser livres e open source. É, eu acho que todo mundo tem que poder auditar, modificar e atuar em cima das suas plataformas. Mas eu acho que no caso de... E eu acho que é uma pergunta difícil, porque tem muitas empresas que baseiam seu modelo de negócio em algoritmos que só eles sabem como funciona. É o caso do Uber, por exemplo, que tem um algoritmo que calcula qual é a taxa de multiplicação que você vai usar quando tem muito pouco carro na rua, quando a demanda é muito alta. É o modelo de negócio do Uber. Você vai obrigar essa empresa a revelar o modelo de negócio dela? É uma pergunta meio complicada. É, ao mesmo tempo que eu acho que os dados, sim, se você envolver dados públicos, dados que são gerados pelos cidadãos ou pela interação do ser humano com a cidade, eu acho que sim, que os dados têm que ser abertos, têm que ser transparentes, todo mundo tem que poder examinar quais são esses dados que ensinam os algoritmos, né? É, Vinícius, a Yasa toca no ponto da transparência, né? E ela diz, é um modelo de negócio. Realmente uma questão muito difícil, porque sim, as empresas têm o direito de estabelecer um sigilo sobre os seus algoritmos, se isso representar uma vantagem de pesquisa sobre os seus concorrentes. Inclusive, o direito reconhece essa possibilidade por meio da propriedade intelectual e a proteção de software e coisas do gênero, né? Agora, ao mesmo tempo, o direito também se preocupa sobre como as empresas vão tomar decisões e sobre como essas decisões vão implicar na morte de pessoas. Porque aqui a gente está falando sobre inteligência artificial tomando decisões e limites morais dessas decisões e coisas do gênero. A gente pode pensar, por exemplo, e lembrar, por exemplo, a situação do carro da GM. O Pinto, o carro, né? Pinto o nome do carro. É, o que tinha, que o tanque era o próprio para-choque traseiro? Exato. Sim. Onde eles decidiram, por meio de um cálculo, colocar o tanque atrás do carro. O tanque, na verdade, era o próprio... Eles queriam fazer um carro compacto, e aí o que eles fizeram foi fazer uma fusão do para-choque traseiro com o tanque. É, e aí, quando batia atrás, o carro explodia. Sim, quando batia no para-choque, que era o tanque. Sim, e aí eles... O tanque era o para-choque do carro. Se conseguiu descobrir que eles sabiam disso, fizeram um cálculo de custo-benefício e viram que eles ganhariam mais... deixando o projeto assim e arcando com o custo de eventuais indenizações que eles pagariam pela morte dessas pessoas, né? Porque seria mais barato do que fazer um recall em não sei quantos milhões de carros. Uma fabricante de pneus, que eu não vou dizer o nome, que eu não tenho certeza absoluta que era essa, mas fez isso há uns anos atrás. Pois é. Ela tinha uma série de pneus que saíram com problemas, elas sabiam disso, e eles tomaram a decisão de não... de indenizar os eventuais acidentes, em vez de fazer um recall. E aí, claro, descobriram que isso aconteceu e né, a justiça americana descobriu que isso aconteceu e os caras tomaram uma multa gigante. É um pouco até o caso da Volkswagen com a manipulação do software, né, que manipulava os testes, enfim. Então, de emissão de poluentes. Né? Sim, nós temos outros elementos aí que também precisam ser observados, por isso que o problema da transparência do algoritmo é crítico. Porque se o teu não tem tanto risco assim de você não saber o que o seu telefone faz. Claro, a questão da privacidade, que se a gente fosse entrar aqui, daria um outro episódio. Mas a partir do momento em que o comportamento de um carro pode lhe matar... É o HAL. O pessoal que estava lá dentro não sabia como é que o HAL tinha sido programado. E além disso... E a gente vai estar em carros que a gente não vai saber como é que foram programados. E aí a gente pode voltar para a questão da ética utilitarista, porque o carro vai matar animais, ele pode matar, ele é programado para se detectar que é um animal e voluntariamente passar por cima, né? Eu me sinto mal quando você está dirigindo na estrada e passa por cima daqueles porquinhos da Índia, aqueles bichinhos que ficam correndo na estrada. Sim. Eventualmente você sem querer mata um daqueles. Pô, me sinto mal com aquilo, entende? Sim. O carro vai lidar com isso, ele não vai estar nem aí. Vai tentar desviar do vai bicho. Vai tentar desviar do bichinho e eventualmente bater o carro, né? Dificilmente alguém optaria por isso. Agora, percebe que tem uma questão cultural também aí envolvida, porque não é só uma questão de moral, né? Diante de uma ética utilitarista, você pode, tudo bem, maltratar um animal. Só que cada vez mais, o mundo tem tomado consciência de que não é bem assim sobre maltratar animais. Uhum. Até passou no Fantástico o dia desse sobre o problema de você, da praga dos javalis. E aí algumas pessoas estavam matando javalis com requintes de crueldade. Uhum. Né? E o Estado, não, peraí, você pode matar os javalis, é uma praga. Mas você não pode matar de qualquer forma. Uhum. Percebe que é um limite, a própria bioética e a ética animal começa a lidar com isso. São limites que são impostos. E o carro... Sim, você pode caçar o javali, que é uma praga. É. Mas você não pode matar o javali de qualquer jeito, sofrimento. E quer ver um outro problema cultural importantíssimo? Uma vaca na Índia é um animal sagrado. Talvez o cara prefira salvar a vaca. Eu não sei como é que é isso, né, na Índia. Agora, certamente uma empresa ela vai ter que tomar e vai ter que providenciar talvez adequações e eventualmente dar explicações se um carro voluntariamente, né, ou se o algoritmo voluntariamente decidir atropelar uma vaca. E mesmo a questão legal, né, Guilherme? Porque daqui a pouco, se o carro, né, tiver que vir com as leis de trânsito já embutidas nele, incorporadas, né? Entende? É. E aí você, por exemplo, numa via, você pode andar no máximo 80 km por hora e o carro vai te limitar a 80 km por hora. Uhum. E aí tu quer andar mais rápido, você quer violar. Você não pode, né? Acho que não é o caso desses carros de agora. Tá, mas você percebe que... Você seria muito perigoso você dizer que o carro não pode passar de 80. É o mesmo problema hoje, tá? Claro. O limite é 80, porque o carro não vai só até 80, sim, né? Porque o sistema do carro mesmo hoje você pode... não corta em 80. Você pode estar numa situação onde andar mais de 80 é necessário. É necessário, exatamente. Você pode estar fugindo de um bandido, você pode estar levando sua esposa que está ganhando um filho para... Pode, né, acontecer. Né, uma pessoa para o hospital, alguma coisa assim. E aí, ou seja, o que vai acontecer quando você vai ter um log no sistema... Que vai ter um sistema no computador, que no carro, que automaticamente vai dizer: ó, o Vinícius passou do limite de velocidade. E vai avisar o... Né? Vai avisar o, né, o Detran lá, né? Que o Vinícius passou o limite de velocidade em tal local. E aí eu vou automaticamente receber uma multa e eu vou ter que justificar o que eu fiz. Olha, eu tava andando rápido porque eu tava levando uma pessoa pro hospital e tal, comprova da maneira que for necessário. Ou vai continuar algo que vai ser uma coisa que fica à discrição de quem comanda o carro, de quem é o dono do carro. Como é que fica isso, entende? Eu já vou finalizando aqui, Vinícius, mas acho que a questão é que não é suficiente você aplicar apenas a ética utilitarista para algoritmos. Você precisa de mais. Você precisa de freios e de elementos morais também. Porque se você aplicar apenas o utilitarismo, a questão técnica, eu salvo três, é melhor salvar três e matar um, uhum, você corre o risco de, por exemplo, um carro verdadeiramente autônomo decidir matar você mesmo. Sim, né? é melhor te matar do que ocorrer isso de matar carro. Outros três. Nesse ponto, e aí é o estudo do Bonnefon lá, a gente vai colocar do Bonnefon, vamos colocar no show notes, conclui isso, que as pessoas quando elas sabem disso, elas não querem estar dentro de um carro autônomo, mas elas preferem estar em lugares onde existem carros autônomos, é um problemaço. Porque se você for aplicar a ética utilitarista sempre na questão do carro autônomo, o carro pode te matar. E aí as pessoas tendem a não quererem ter carros autônomos que matem elas próprias. Uhum. Veja, e repito, não é um problema fechado, não é uma questão fechada. É uma questão, são dilemas morais que a gente coloca, né, para que as pessoas possam tomar decisões adequadas dentro da moral e da ética daquela sociedade ali, que também é variável, esse é um outro problema, né? Uhum. A gente precisa saber quais são os riscos que a gente está tomando e coisas do gênero, né? Enfim. Vinícius, uma última intervenção aqui da Yasu, para nos ajudar a finalizar esse episódio. Você me pergunta qual o próximo passo para aumentar a segurança nos carros autônomos? É monitorar a pista e colocar a maior quantidade de carro monitorado do mundo em circulação. Tipo, quanto mais carros autônomos a gente tiver, mais seguro vai ficar o trânsito, porque eles vão mapear as estradas e eles vão estar sincronizados entre si, conversando entre si, que é uma ideia que é antiga e tem gente pesquisando. Quanto mais você integra os objetos conectados, mais seguros eles ficam, porque o ambiente do software tem que ser seguro, para ele ser bastante seguro. O ambiente onde roda o software, né? Se você coloca um robô para atuar num ambiente que ele não é desconhecido, e ele não foi ensinado ainda o que fazer naquele ambiente, ele vai incorrer em erros. Então o próximo passo é conectar a maior quantidade possível de carros, ou fazer os carros aprenderem a maior quantidade possível de situações imprevisíveis, que é quase impossível. E aí você falou das três leis de Asimov, nunca, que os softwares têm que realizar. Eu acho que para chegar nessa lei, a gente vai ter que polir muito a inteligência artificial, porque não sei se uma inteligência artificial vai conseguir identificar situações onde ela não mataria um ser humano necessariamente. Naquele filme, né, do Inteligência Artificial, tem a hora que o menino quase afoga o irmão humano dele na piscina, porque ele abraça o irmão e acaba afundando. Então, um robô que não aprendeu que um ser humano, se ficar muito tempo dentro d'água, perde a respiração e morre. Provavelmente, na vida real, o robô saberia que isso ia acontecer, porque seria ensinado que os seres humanos, quando não respiram, morrem. Mas no filme mostra um robô que não conhecia aquela situação. Mais uma vez, o trabalho do desenvolvedor é uma mistura dos requisitos de software, os requisitos técnicos que ele recebe como desenvolvedor, né? Faça essa feature, conecte isso com aquilo, que são muito da arquitetura e do negócio que ele está desenvolvendo, e muito pela visão do próprio desenvolvedor sobre as coisas. Então, não tem como você dizer que o desenvolvedor não é afetado pelo que ele tem como moral, como ética e tal. Ele é bastante afetado. Todo mundo que desenvolve um software desenvolve com base em conhecimentos que ele já tem. Não é à toa que vários softwares têm inclinação a algumas decisões, mostram defeitos. Vários softwares não, várias tecnologias, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria que mostra que as máquinas fotográficas foram desenvolvidas de uma maneira em que elas, às vezes, não respondem a fotografia de gente com a pele escura da mesma maneira que elas respondem quando fotografam gente com pele clara. Então, é um exemplo de uma tecnologia que foi desenvolvida com base, por pessoas brancas, né? Com base em conhecimentos que eles tinham, que não tinham a diversidade necessária para atender a diversidade da população do mundo, né? Ah, Guilherme, tem bastante coisa para comentar, não vou conseguir endereçar cada ponto que ela colocou, mas uma coisa muito interessante que a Asa coloca logo no início: quanto mais carros, mais coisas conectadas houver, melhor. Né? E de fato, é aquela questão da bicicleta, entende? Se a bicicleta estiver conectada e ela se identificar como sendo uma bicicleta, né, e ela estivesse inclusive informando o carro: olha, eu sou uma bicicleta, eu estou me deslocando neste sentido, nesta velocidade, sabe? E quanto mais coisas eu tiver à minha volta com isso, né, outros carros fazendo a mesma coisa, de repente o celular das pessoas informando, uhum, né, que estão se deslocando nessa direção, ou seja, quanto mais fácil, quanto mais precisa quanto mais precisa for essa percepção do ambiente por parte do computador que está ali embarcado, uhum, né? E essa percepção do ambiente melhora sensivelmente à medida que eu vou conectando tudo, né? À medida que eu tenho tudo conectado, aí ele consegue perceber coisas que nós, seres humanos, não vamos conseguir perceber. Sim. Né? Vai ter um sentido muito melhor do que a visão, ou seja, ele vai poder se comunicar com as coisas que estão à volta, né? Diretamente, e se coordenar. Sem dúvida nenhuma, fica mais seguro no sentido de evitar colisões e coisas assim. Claro. Agora, de novo, a gente passa a ter um problema do security. Sim. Dessas coisas todas, né? Assim, de como impedir que alguém abuse desses mecanismos. É. Né? Como impedir que alguém interfira nessa comunicação. Né? E outra coisa que ela coloca é como os programadores são influenciados pela moral deles, né? Uhum. Esse exemplo que ela dá é fantástico, né? Isso é um problema e torna a questão mais difícil, porque a gente não pode ficar à mercê da moral de cada programador. Você precisa ter guidelines para isso, que eu imagino que é o que deva guiar essa situação daqui para diante. Você precisa ter um mínimo ético, um mínimo moral, né? Uhum. Que seja extensivo, né? Coisas a serem seguidas por todos os fabricantes de carros autônomos. Né, a fim de, ó, esse aqui é um eu não digo nem lei, porque o problema da tecnologia hoje por funcionar em caráter mundial é que é difícil estabelecer uma ética mundial, uma moral mundial. O caso da vaca na Índia nos revela a dificuldade do problema, mas eu não gostaria de ficar à mercê de inclinações morais talvez um pouco tortas de um programador. Uhum. Eu não gostaria. Eu gostaria que houvesse algo que guiasse a atuação. Eu não sei o que, não sei como, mas é uma proposta. Eu acredito, e fecho com isso, né? Que em alguns pontos, a tecnologia, de forma geral, sim, melhora a nossa vida. Esse é um ponto. Tá? Certo. E tanto que a gente vê historicamente isso acontecendo. O fato de nós estarmos aqui conversando e gravando e de certa forma, conversando, não em tempo real com os nossos ouvintes, né? Ao menos falando para os nossos ouvintes, isso tudo só é possível por causa da tecnologia. Até hoje nós estamos presencialmente gravando, eu e você, mas normalmente nós estamos em lugares distantes. A gente está separado aí por 430 quilômetros, né? Quando a gente está gravando. Então, isso tudo é possível por causa da tecnologia. Por causa da tecnologia, estabelece novos relacionamentos entre as pessoas, comerciais, amorosos, etc. Né? As pessoas conseguem viver à distância, né? Ainda que temporariamente, mantendo um vínculo maior do que era possível apenas com telefone há alguns anos atrás. Então, os aviões são mais seguros por causa da tecnologia, né? E eu acho que a tendência é o mesmo acontecer com os carros, né, com outros transportes como trens. Esse ano agora aconteceu um monte de acidente de trem, um deles na Itália, morreram 20 e poucas pessoas. Uhum. Né? Então eu acho que tende a melhorar. Sim, a tecnologia ela melhora a nossa vida. Por outro lado, os problemas vão surgir novos problemas, assim como o surgimento dos carros trouxeram problemas que antes a existência dos carros não existiam. Assim como a computadorização dos carros trouxeram novos problemas. Exatamente. Ligar carros na internet trouxeram novos problemas. Exatamente. Isso vai acontecer. O que me preocupa não é tanto os eventuais acidentes que vão acontecer, porque vão acontecer, não há como impedir isso. Sim, né? Como a Yasu colocou, está tudo sempre em beta, né? Se tratando de inteligência artificial. E também de software, né? Que até o avião é seguro até alguém descobrir que tinha um bug lá não sei aonde. Sim, que deu, sim, né? Sim. Então, mas a inteligência artificial vai estar sempre em beta, né? A gente não vai conseguir chegar num ponto assim, tá, não, ó, agora tá 100%, não vai ter nenhum erro, não vai ter nenhum... Não vão existir mais acidentes. Acidentes, não, isso não vai acontecer. Claro. É uma característica física do mundo que a gente não vai conseguir. Não, e a inteligência artificial é feita por humanos, né? Isso. E aí vem aquela questão, poderia ela ultrapassar o humano? Ultrapassar o próprio humano, né? Aí dá um outro podcast. Sim. Um outro episódio. Então, eu acho que tem esse aspecto, vão acontecer acidentes. O que me preocupa é não o fato de que vão acontecer acidentes, que vão ter problemas, vão ter bugs, mas é quando as empresas que vão desenvolver essa tecnologia, os responsáveis por financiar essa tipo de tecnologia, ou aqueles que desenvolvem lá na ponta essa tecnologia, agem com descuido, né? Seja por intencional ou seja por má formação. Ou comercial, por intenções comerciais. Aí é por má intenção, né? Sim, sim. Seja mais ou menos, né? Porque você está colocando os interesses comerciais acima da vida humana. Ok, no meu ponto de vista, isso é ser mal intencionado. Para alguns é... Para alguns é normal. É ética de negócio. Tranquilo. Lá, né? Mas é com a cabeça de cada um. Eu tô dizendo o que eu acho que vai acontecer é isso. Então, a gente vai ter... Esse problema do desleixo, da falta de cuidado que a gente vê hoje nos sistemas, tá? Uhum. Então, que... Ah, faz de qualquer jeito, depois a gente resolve, né? Sim, sim. Então, o que a gente vê hoje acontecendo nos sistemas, nos softwares que a gente utiliza por aí, a minha preocupação é que isso migre para os carros, né? Você, não, faz aí, depois a gente lança um update. Sim, porque... Né? Faz um patch para esse negócio. A estupidez humana, nesse tipo de assunto, ela não vai ser resolvida com a inteligência artificial por si só. Não vai, não, né? Vai. Não me parece que seja. Outra questão que eu vejo que seria muito interessante nós importarmos aí, a questão do software livre, o software aberto, né? Ah, sim. Que a Yasu coloca, é extremamente importante. Essa questão de talvez importar da aviação, uhum, essa preocupação em se investigar os incidentes, ou acidentes, né? Uhum. E de uma forma clara e transparente, visando identificar o que levou a acontecer aquele fato. Ou seja, o que pode ser feito para melhorar, para impedir que ele venha a se repetir? Tal como acontece na aviação. Tal como acontece na aviação. Certo. Não é algo simples, tá? Mas é algo que a gente não vai... A questão se vai ser utilizado isso ou não, não sei. A gente vai ter que esperar para ver. Agora que a tecnologia vai assumir o lugar do condutor, eu não tenho dúvida, vai. Esse é o problema da robotopia, o título do nosso episódio? Robotopia. Que tudo se resolve com tirando com o ser robôs, humano. Tirando o ser humano do looping, né? Tira do loop que não tem galho, que tá tudo tranquilo. Certo. Que assunto difícil, hein? Caramba, isso que a gente nem sequer tocou. Na superfície. Na questão dos robôs que podem matar. A gente ia colocar isso, mas talvez por um outro episódio. Já deu uma hora e pouco. Pessoal, antes disso, antes de agradecer os nossos ouvintes, temos que agradecer a Exodara Córdova e o Guilherme Feldens pela disponibilidade, enfim, mando para eles um abraço também nosso e dos nossos ouvintes, tenho certeza, eles abrilhantaram esse episódio e trouxeram novos insights aqui para os nossos comentários, e nos encontramos no episódio 107 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.